A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. E começa agora, Latinoamérica. 2 horas com a melhor música latina na Antena Web. América, com a apresentação de Joana Santos. Olá, olá, muito boa tarde, muito buenas tardes para todos vocês, caros ouvintes que estão aí desse lado e estão aqui na Antena Web, na companhia da Antena Web, e estavam com certeza à espera de mais um Latinoamérica que chega agora, que chegou agora às 19 horas e vai ficar consigo até às 21 horas. Duas horas de pura música latina, são os latinos que vêm de outros países para o fazer assim dançar. Já sabe que a proposta é vestir uma roupa bem fresca, bem confortável e dançar connosco durante estas duas horas, aproveitar ao máximo e esquecer que há ginásios e pensar em casa também faço ginástica. Sem dúvida! E muita ginástica temos hoje para dar. É um Latinoamérica muito, mas muito mexido e muito, muito quente. Andámos a mexer na caixinha das recordações e encontramos coisas como Michel Chacon, como está aqui escrito, e Ela Banana, para começar hoje. Depois chegamos com David Bisbal, Coração Latino, e terminamos esta seleção de três músicas, para começar com Baila, Baila Comigo. Três músicas, três grandes temas para começar aqui o nosso Latinoamérica, que está em força, muito quente, com muito calor. Uma bebida bem fresca, pouca roupa no corpo e muita, muita dança. Duas horas de grandes músicas, de grandes temas, começam assim com Ela Banana, na voz de Michel Chacon. Depois, David Bisbal, com Coração Latino. E terminamos com Baila, Baila Comigo. Eu digo-lhe baile connosco, aproveite e dance, dance ao máximo. La banana de mi ojo. sabe vivirlo. Es como un hechizo que en un dulce despertar, junto a una piel dorada con sabor a sal. Déjate llevar por el embrujo de este sol, de guitarra vieja a la orilla del mar. Dale a tu vida una fiesta sin final, llénala de sol, llénala de mí. Corazón latino de sangre caliente pegado a tu piel. Corazón latino te invita a vivir un verano sin fin. Corazón latino tatuaba fuego en tu blanca piel. Corazón latino locura y deseo hasta el amanecer. Corazón, ay, ay, ay, corazón. Ay, corazón latino. Tienes sabor a fresa, aroma de palmeral. Noches de luna llena, perfumadas de azahar. Es un beso robado que jamás olvidarás. Una carita oscura, un te quiero y un adiós. Dale a tu vida una fiesta sin final, llénala de sol, llénala de mí. Corazón latino de sangre caliente pegado a tu piel. Corazón latino te invita a vivir un verano sin fin. Corazón latino, hey. Corazón latino. Ay, corazón, corazón latino de sangre caliente. Me importa poco. Nos acercamos conhecidas aqui no seu Latinoamérica. Foram, de facto, três grandes músicas. Ela Banana fez um grande sucesso há muitos anos e não deixa de fazer. Por aqui já passou. E tanto que eu andava à procura destas músicas para lhe trazer. Agora que as encontrei, também não as largo mais. Já sabe que nós estamos aqui para 2 horas de música. E a continuar a bailar, vamos continuando desta maneira. Pobre Diabla, depois ficamos com Mário Mendes Mala e terminamos com Os Aventura Obsession, mas veja só como esta Obsession é mesmo para dançar. Llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diablo. ¡Elie! ¡Qué palo bachate! ¡Pobre diabla! Música na Zinaware. mirándote sin compasión, sí, mala. Mala, ay, por tu cuerpo y tu sabor, qué mala. Abrázame con tu calor, oh, mala. Tú solo bailas, no piensas en nada. Paciencia. Muito embora, depois de toda esta alegria, destas músicas, todas elas estão conhecidas, e não me venha dizer que não as conheço, porque eu acredito que as conheça. Muito embora agora estejamos todos muito envolvidos por esta música de dança, veja como também sabe bem ir até aos países provenientes, que dão proveniência à rumba, à salsa, a temas, a estilos musicais também quentes, mas mais suaves. E veja como sabe bem, depois de tanta agitação, também acalmar um pouco. Si tú no bailas con esto no bailas con nada. la suerte llega y te miras, te duermes, se te va, se te va, se te va y no vuelve más. ¿Qué cosa tiene la vida tan compuesta y tanta mentira y cada cual viviendo sin vida? Y si la suerte llega y te miras, te duermes, se te va, se te va, se te va y no vuelve más. Hay cosas que yo no entiendo, porque es que algunas personas tomándolo serio en broma, mintiendo que hacen un cuento. Se hablan de edad, se evitan los años. Unos que dicen que no están gordos, otros que oyen pero están sordos, y todos son puro engaño. ¿Qué cosa tiene la vida tan compuesta y tanta mentira y cada cual viviendo sin vida? Y si la suerte llega y te mira, si te duermes, se te va, se te va, se te va y no vuelve más. El caso de mi compadre es un caso un poco extraño. Siendo yo mucho más joven, saque cuenta que su problema no es grave, porque al final todo el mundo sabe que tiene lo que aparenta. ¿Qué cosa tiene la vida tan compuesta y tanta mentira y cada cual viviendo sin vida? Y si la suerte llega y te mira, si te duerme, se te va, se te va, se te va y no vuelve más. El violinista que es gordo y quiere bajar de peso, dicen que lleva por eso estrictamente una dieta, y dieta jamón y queso, huevo frito, mucha galleta, muslo de pollo, bistec de puerco, frijoles y poco grumeta. Tiene la vida tanto cuento y tanta mentira. La espina tiene rosas, mujeres lindas y hermosas. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosa tiene la vida tanto cuento y tanta mentira? Oye, y es que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¿Qué cosa tiene la vida tanto cuento y tanta mentira? Yo menos poesía. ¿Qué cosa tiene la vida tanto cuento y tanta mentira? Y a mi paso por la vida es por eso que le canto, gracias a la vida que me ha dado tanto. Por eso canto así. Sí, sí, sí, sí. as I walk through the body, you're the child that wake up. I take a look at my life and realize it's not yet. Cause I'll be blushing and laughing for so long. Even my mama thinks that my mind is gone. But I never got so mad, the kid deserve it. Be treated like a fuck, you know that's all head up. You better walk tidy talking and where you're walking. Or you when your homies might be lying shop. I really hate the truck, but I gotta low. As they go, I see my soul when the fish is more food. I'm the kind of shit, I let it home, it's more. I feel like on my knees in the night, say press in the shit like gangsters in modern life, living in the gangsters paradise. Gangsters in modern life, living in the gangsters paradise. Gangsters in modern life, living in the gangsters paradise. Gangsters in modern life, living in the gangsters paradise. Look at the situation, I got me facing. I can live in no more life. I bought faith by the check, so I gotta be banned with the whole things. Too much television watching, got me tasting dreams. I'm an educated fool with my knee on my mind. Got my teen in my hand and a green in my heart. I'm below tall, thanks to say ship and bangle. And my homie is down, so don't know rush my angle. Poor, bad, bang, nothing but a happy feeling. Way I'm better, love, do it, die. What can I say? I'm 23, have a well, I lately think 24, the way this is going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's moaning. What happened? Let me look. It's going on in the kitchen, but I don't know what's living. Let's say I got to learn, and nobody say they teach me. Expect and understand it. How can they miss me? I guess they can, I guess they won't, I guess they crack. That's why I know my life is out of luck. Yeah. de facto você está a gostar deste Latinoamérica tão variado e tão cheio de vida, então veja o que eu reservei para si. Imagina-me sem ti, na voz de Miguel Ângelo, depois fique com Classe à Parte, Sem Ti, Sem Ti, e terminamos com um tema de Luís Fonsi, bastante mexido, para que você aproveite ao máximo este seu e tão seu Latinoamérica. Mientras brillen las estrellas y los ríos corran hacia el mar, hasta el día en que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar. Si escucharas mi lamento, si me vieras volverías. Yo he pagado un alto precio por el mal que yo te hacía. Soy culpable ya, lo sé, y estoy arrepentido. Te pido, imagíname sin ti, que regresarás a mí. Sabes que sin tu amor nada soy, que no podré sobrevivir. Imagíname cesado. Si supieras cómo duele el no tenerte aquí a mi lado, soy culpable ya, lo sé, y estoy arrepentido. Imagíname sin ti, que regresarás a mí. Sabes que sin tu amor ahora vivo solo y triste. Desde el día que te fuiste, esta pena me desgarra el corazón. Me duele tanto que no me hayas dicho adiós sin razón, sin razón. Como la mañana a iluminar con tu sonrisa. me echa raíces y me hace bien cuando tú dices que mi presencia te acelera el corazón. Más te voy queriendo, caramba, robas mi sentimiento en mi calma, porque sé que has venido solamente para mí. Yo te propongo que acarice luna llena y cada beso una ilusión de hierba buena. Yo te propongo un riachuelo de agua clara con gotitas de mi alma resbalando por tu piel. Yo te propongo sembrar de pétalos tu vientre y poco a poco hacerte mía para siempre. Yo te propongo llegar a donde el sol se esconde para arroparte con estrellas entre la luna y el mar, a donde yo te voy a amar. Como brisa en cada poro de mi cuerpo, y solo de pensarte siento mil burbujitas que me dicen que eres todo para mí. Y más te voy queriendo, caramba, robas mi sentimiento y mi calma, porque sé que has venido solamente para mí. Te propongo que acaricie en luna llena cada beso, una ilusión de hierba buena. Yo te propongo un riachuelo de agua clara con gotitas de mi alma resbalando por tu piel. Yo te propongo sembrarte pétalos tu vientre y poco a poco hacerte mía para siempre. Yo te propongo llegar a donde el sol se esconde para arroparte con el destas tantas músicas, convido a fazer comigo uma viagem pelo nosso bloco publicitário. Vamos até à publicidade e depois voltamos para mais música. Não saia daí, ou se sair, leve-nos consigo e aproveite ao máximo e deixe que estes sons latinos lhe aqueçam a alma para que ganhe mais energia para uma semana que aí vem, que já se nos apresenta. É assim que trabalha e que está desse lado, e a nós, que também trabalhamos e estamos deste lado, e estamos aqui consigo para lhe fazer companhia. Para nós é um gosto, e para si, esperemos que também seja. O Latino América vai deixá-lo descansar um bocadinho, para que depois voltemos você e eu, cheios de energia, para mais uma parte do programa que vem recheada de músicas conhecidas e outras não tão conhecidas, mas sempre tão boas de se dançar. E é assim o Latinoamérica, o programa que não para. Você que está, esteja onde você estiver, se está em casa com uma roupa bem fresca e a beber uma boa bebida, para agora para descansar e logo após este intervalo, voltamos à música. Até já! Homem que vendeu a alma. A Antena Web apresenta todos os dias, de segunda a sexta-feira, uma das mais impressionantes radionovelas de toda a história. O Homem que Vendeu a Alma. Uma história fascinante a não perder aqui na sua Antena Web, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 13h30. O Homem que Vendeu a Alma. Às quartas e domingos, handball, badminton, ciclismo, esgrima, futebol, hóquei, ténis, tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h15 e domingo às 23h, só aqui na Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? Hora Zero é a oportunidade de um novo dia, uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a quarta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. A Antena Web apresenta... Rituales, Metalon, Infernalion. Deixa-te levar aos extremos na Antena Web, nas madrugadas de domingo para segunda, entre as 2 e as 3 da manhã. Rituales, Metalon, Infernalion. Na Antena Web. Estamos de volta depois deste bloco publicitário para lhe trazer mais música. Só lhe digo que vamos começar muito, muito bem. Não sei se conhece este tema, mas possivelmente não. Ou se conhece, não se lembra. Mas El Gatico Vinagrito. Ah, El Gatico Vinagrito. Um grande tema de Teresita Fernandes que eu escolhi para si, que depois se seguem com mais dois grandes temas. Espero que você goste desta música tão quente que eu escolhi para si. Parece de algodón, es un gato limpiecito, relamido y juguetón. Le gustan las sardinas y es amigo del ratón. Es un gato muy sociable, mi gatico de algodón. Yo le puse Vinagrito por estar feo y flaquito, pero tanto lo cuidé que parece Vinagrito. Gatico de papel, miau, miau, miau, miau, con cascabel, miau, miau, miau, miau, con cascabel. Estaba en un cartucho cuando yo lo recogí, chiquitico y muerto de hambre, botado por ahí. Le di un plato de leche y se puso tan feliz que metía los bigotes, las patas y la nariz. ¡Miau! Yo le puse Vinagrito por estar feo y flaquito, pero tan solo cuidé que parece Vinagrito un gatico de papel. ¡Miau, miau, miau, miau! Con cariño. salir. La luna es un queso metido en un mar de añil y mi gato se pregunta si habrá sardinas allí. Yo le puse vinagrito por estar feo y flaquito, pero tanto lo cuidé que parece vinagrito, un gatito de papel. Miau, miau, miau, miau, con cascabel. Miau, miau, miau, miau, con cascabel. No hay por eso más razón en lo que dices. No, no me grites, porque los celos han hecho blanco en ti y te hacen daño. Si no hay amor, para siempre. No me grites, que no hay por eso más razón en lo que dices. No, no me grites, porque los celos han hecho blanco en ti y te hacen daño. Si no hay amor, ni querer, ni dulzura, ni bondad, y en eterno reproche viviré por lo que ya final, y en este instante digámonos adiós, porque es mejor para los dos, ya para siempre. Fique sintonizado no Sul Antena Web. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. E nestes sons latinos mais calmos e mais antigos, vamos prosseguindo com mais três músicas. Depois prometo-lhe que voltamos a mexer-nos muito, mas muito mais. Depois desta calmaria pela qual também merecemos passar. Espero que você aproveite e dance estas rumbas, estes boleros, com alguém de quem goste muito. Aproveite, é um som quente, é um som latino e serve para bem ser aproveitado ao máximo. Numa boa dança, com uma boa companhia, ou talvez sozinhos, você que está desse lado, é que sabe. E é que sabe como quer aproveitar estas músicas que eu escolho para si. Sabada! Sabada! Sabada! Porque resultaste ser un gran emblema de la inconformidad. Así eres tú. Pienso que tal vez si te olvidara, luego a ti te habría de pesar. Porque con todo lo que te he amado, alejarme de tu lado para ti sería fatal. Alejarme de tu lado para ti sería fatal. Y tal vez mañana no me pese el dejar de amarte para hacerte comprender que yo nunca podré ser juguete de tus caprichos. Así eres tú. Cuando al fin esto haya terminado, por todo lo que ha pasado, todo el mundo te dirá. Por todo lo que ha pasado, todo el mundo te dirá. Ay, ay, ay. te podrá querer. De la linda nadie te querrá. Nadie te podrá querer. Tú le amargaste la vida. Nadie te podrá querer. De la linda todo se olvidará. Nadie de te podrá querer. Con ella fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor y me pudo querernos más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, vereda tropical, hazla volver a mí. Quiero besar su boca otra vez junto al mar. Vereda tropical, vereda tropical, vereda tropical, vereda tropical. Antena Web, sintoniza-te. Quieres regresar y vienes llorando, pidiendo perdón, pero hay rebeldía en mi corazón y no puedo volverte a querer. No sigas llorando, porque con llorar no me vas a conmover. Dile, corazón, lo que tú sufriste cuando te dejó. Tú no comprendiste que te abandonó y no tuvo compasión de ti. Quieres regresar, pero es imposible, ya mi corazón se encuentra rebelde. Vuélvete otra vez. Jamás. Dile, corazón, lo que tú sufriste cuando te dejó. Tú no comprendiste que te abandonó y no tuvo compasión. Quieres regresar, pero es imposible, ya mi corazón se encuentra rebelde. Vuélvete otra vez, que no te amaré. Então, como te prometi, a música mais atual, grandes músicas latinas mais atuais. Vamos ficar agora com Papi Sanchez, Enamórame, depois chegamos com El Símbolo, Levantando as Manos, e quem não se lembra desse tema, vai ver como se lembra, como se recorda dele. E terminamos com um tema bastante bonito, de José Esteban. Três grandes músicas. Aproveita ao máximo. Enamórame, llega a ti hacer que olvide tu pena. Dándote amor de noche a mañana. Romperte la ropa, que te sientas amada. Apagar la luz, tirarte la cama y enseñarte por qué en esto tengo fama. Tú quieres conmigo lo que yo quiero contigo. Veremos qué pasa después del vino. Enamórame. Thank you. bailar junto, quiero bailar junto contigo, mi amor. He intentado casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo esto rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Que no dejaría. Pero con fuerza. Castelo Latinoamérica, pois está, eu cá estou de volta à antena para lhe trazer mais três músicas para que depois volte aqui para me despedir de si. Já me estou a engasgar é muito, já. Isto deve ser por muita música latina. Mas vamos então a mais três músicas porque o Latinoamérica depois irá embora. Vou deixá-lo, claro, estar com música, com muita música, para que você aí desse lado não se sinta nunca sozinho, nem mal acompanhado. Sinta-se sempre bem acompanhado por sons vindos precisamente dos países que são a alma deste programa, países completamente latinos. Falo de Venezuela, Colômbia, Peru, porque não? E nunca trouxemos assim muita música peruana aqui, mas fica a promessa, é interessante. Cuba, sei lá, tantos países, Caraíbas, bons sítios para visitar. Já pensou nisso? Quem sabe, uma lua de mel, uma viagem de grupo, sei lá, uma viagem de amigos. São sempre bons países, bonitos, quentes e água quentinha para mergulhar e muita dança. É engraçado como em Cuba todos há uma certa, por muito que aquilo haja uma certa ditadura por lá, que não é desconhecido de ninguém, também há uma certa liberdade musical. Sabe que é rara a música, rara a rua onde não haja músicos por todo lado. Grandes, pequenas bandas com as pessoas que cantam, aqueles que tocam ou tocam e cantam, mas é muito, muito raro você passar numa rua, numa praceta, numa praça e não haver música. É muito difícil que isso aconteça. São países que, para além de tudo, da pobreza, muitas vezes, que têm, conseguem ser países muito felizes. É uma curiosidade muito, muito engraçada. Bom, isto deixando-nos lá de curiosidades, vamos mas é à música, que é isso que interessa. É para isso que nós cá estamos. Suena, suena un pedido y otro mensaje. Llega mi móvil en esta tarde. Será un amigo que quiere charlas en Tony Song. ¡Mira! Pero si Marta es quien lo ha mandado, que mi propuesta sí que ha aceptado. Hace ya tiempo que anda tras ella a mi corazón. Dime por qué tardaste tanto. Soy primerizo en el amor. Cuéntame todas las cositas, quiero aprender. Soy estudiante con devoción, un trovador que grito y alegre rima. Oye, cuéntame, aunque canalla hasta los pies. Llego rendido a la dulce miel de tu querer. Soy preso del veneno de tu amor. Suerte, suerte que tienes el rico guapo, que sin esfuerzo se lleva el gato al agua con la más guapa de todo el salón. Pero yo tengo gracia y mucho arte, algo de cara y buen talante. Un buen partido para ti, princesa, entre un millón. De las cositas del amor. Cuéntame todas las cositas, quiero aprender. Soy estudiante con devoción, un trovador que grito de alegre rimas. Oye, cuéntame, aunque canalla hasta los pies. Llego rendido a la dulce miel de tu querer. Soy preso del veneno de tu amor.

chegamos ao fim de mais um Latino América. Vamos embora por hoje, mas domingo que vem, entre as 19 e as 21 horas, cá estamos para fazer mais companhia. Até lá, já sabe que tem toda a programação da Antena Web livre e disponível para si. Desejamos ser para si uma boa companhia e desejamos, sobretudo, que este Latino América que eu trouxe para si, que é a Antena, lhe tenha feito uma excelente companhia, que você tenha dançado e aproveitado muito. Vou deixá-lo agora com três grandes temas, entre elas King d'África com Bomba, King de África com Bomba, assim é que é, depois fico também com Te Prefiero e, para terminar, 1, 2, 3 na voz de Ricky Martin. Não estava a sair o nome. Se não ligo. Falando de coisas mais sérias, tenho então o resto de domingo muito feliz. Tenha uma semana equilibrada entre com os dois pés e seja uma semana a trabalhar ou de férias, que seja uma ótima e excelente semana. A Antena Web está aqui consigo para todos os momentos. Espero que você fique bem e fique na nossa companhia. Aproveite tudo o que temos para si, porque é para si tudo aquilo que fazemos. Até domingo que vem e até lá. Aproveite muito a vida e o calor que temos em Portugal e dos países latinos que o Latinoamérica lhe oferece. Até lá, uma boa semana, um bom resto de fim de semana e uma boa semana. Fique bem. Bomba! Sensual. Um movimento sensual. Sensual. Um movimento muito sexy. Sexy. Um movimento muito sexy. Sexy. E aqui se vem azul azul com este baile que é uma bomba. Agora, na tua Antena Web. sombrero. Me dicen que soy un volcán, siempre a puntito de explotar. Dicen que soy un huracán que arrasa al ritmo del compás. Te cuido si me levanto de ganas, que si no me comí el mundo tres bocaditos te llevarás. Soy un volcán, te quemo y te hago sudar, te abrazo y te hago temblar con este ritmo que va a estallar. Un huracán, te beso y te hago girar, te subo y te hago volar, te muevo todo y te hago temblar. Let's go. gestos que me hagan sentir, pero nada comparable a ti. Te prefiero. Pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. ¡Epa! Un pasito para adelante, María. pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. ¡Opa! A tu María, siempre la verita, tú, la siempre.